Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa semana eu consegui localizar uma cópia da edição original do primeiro livro de marxismo que caiu na minha mão, André Pieter, Marx e o Marxismo, na edição brasileira publicada pela editora Zahar. Começar por esse livro aqui foi uma sorte imensa para mim, porque esta pequena antologia ela abrangia todos os aspectos do marxismo, desde as bases filosóficas, quase metafísicas, até a política, a estratégia, a tática e o estado da economia e da administração na União Soviética. E é claro que isso é uma verdadeira maravilha, porque pelo menos você tem uma visão completa de alguma coisa. Então é importante você saber que este autor fez isto não porque ele gostava disto, mas porque o conceito fundamental do marxismo, como demonstrado mil vezes pelo Georg Lukács, é o conceito de totalidade. E nisso o marxismo leva uma vantagem monstro sobre toda a chamada ciência ocidental, né, que é toda baseada na divisão entre especialidades que não têm uma linguagem comum e que depois você tenta juntar num negócio chamado interdisciplina, o que é absolutamente impossível. Como é que você vai fazer a interdisciplina entre, digamos, a aritmética elementar e a teoria de gênero? Não tem, tá certo? Mas, do ponto de vista do marxismo, todas essas divisões entre as ciências são falsas, porque o mundo não é composto efetivamente de pedaços distintos e separados, como os vários edifícios de uma universidade. Aqui está o departamento de Química, ali está o departamento de Literatura, aqui está o departamento de Geografia, né? Essas divisões correspondem a quê? Correspondem a aspectos ou aparências que o mundo nos oferece, sem as devidas conexões. Por exemplo, nós sabemos que existe alguma ligação profunda entre, digamos, literatura e geografia. Os estilos literários mudam conforme os climas, os locais, a aparência física do mundo, etc, etc, etc. Mas cadê o departamento que estuda isso? Esta ciência não existe, né? Então, isso quer dizer que a distinção, a diferenciação entre as várias disciplinas científicas corresponde à nossa conveniência prática de pesquisa e estudo, e não à estrutura do mundo que essas ciências supostamente estudam. Tão logo entendemos isso, nós entendemos uma coisa terrificante. Cada vez que eu entendi, eu fiquei aterrorizado. Isso significa que o objeto de nenhuma dessas ciências, nenhum deles existe. Não existe um mundo geográfico, não existe um aspecto geográfico, ele só existe dentro de outros, vamos dizer, quadros maiores que o abrangem e cuja explicação ele às vezes depende de outras coisas. Então, isso quer dizer que os nomes das várias ciências designam objetos mentais e não objetos reais. Quando você absorve um desses objetos mentais, você penetrou mais profundamente no objeto real correspondente? Não. Porque você só sabe dele aquilo que aquela ciência, definida por esta separação, estudou. E os outros aspectos que compõem a realidade efetiva deste objeto não lhe interessam de maneira alguma. Quando as pessoas percebem isto, é aí que elas começam a se interessar pelo marxismo. Porque o marxismo dá, se não uma solução, dá pelo menos um alívio para isso, com o seu conceito de totalidade e a sua insistência em constantemente pular de um aspecto para o outro, interconectando tudo o que é possível. Se você olha, por exemplo, também depois de ler este livro aqui, eu li o segundo que me caiu na mão foi o Manual de Marxismo-Leninismo, Manual Oficial de Marxismo-Leninismo da Academia de Ciências da União Soviética. organizado no chamado Otto Kuusinen. Eu acho que era um norueguês, uma coisa assim. E ele segue o mesmo esquema desse aqui, esta mesma interconexão entre os vários departamentos do conhecimento. E qual é a chave, chave que unifica tudo? É a noção da história. Porque, evidente, uma ciência nada é sem a sua história. A ciência não aparece assim, puf. A ciência, o que nós chamamos de uma ciência, por exemplo, a geografia ou a física, é a história de uma sequência de investigações e debates que foram, aos poucos, assumindo uma feição mais unificada, mas ainda assim cheia de contradições e dúvidas, né? Então, quando o marxismo toma como fator unificador a história, dizendo, a história é a realidade, é o mundo onde nós vivemos no tempo e no espaço. Né? Então, é ela que é o eixo central que unifica tudo. O único ponto de vista desde o qual nós podemos ter algum vislumbre da unidade é a história. E isto é a raiz da grande atração que o marxismo exerce sobre as inteligências maiores insatisfeitas com o formalismo escolar. Então você vê que no começo do século XX, o marxismo não tinha muito prestígio acadêmico. É isso. Mas ao longo do século XX ele foi ganhando tanto prestígio acadêmico que ele derrubou todo mundo. Até chegou o ponto que o Sartre dizia que o marxismo é o ponto de vista insuperável do nosso tempo. Por quê? Porque ele dá esta unificação baseada na história. Note bem, você não pode criticar nenhuma teoria se você não compreende a parte de veracidade que ela tem. Porque senão, para você desmentir uma mentira, você faz outra. Então você não está adiantando os expedientes, você está atrasando. Muitos dos críticos do marxismo fazem exatamente isso. Eles não conhecem o marxismo e não respeitam o marxismo o suficiente. Ora, se é assim, qual é exatamente o problema com o marxismo? O problema é que ele também parte de um ponto de vista abstratista. Ele enfoca tudo pelo lado histórico, mas o lado histórico dele é o materialismo histórico. Então isso significa que ele de cara já exclui tudo aquilo que ele não pode colocar sob uma narrativa de transformações materiais. O que significa o seguinte: ele também está fugindo do mundo real. Porque no mundo real, evidentemente, como é que você vai, por exemplo, explicar a redação das obras de Shakespeare por um processo de transformações materiais? Como é que você vai explicar os milagres dos santos por um processo de transformações materiais, dialéticas? Não dá. Como é que você vai explicar de cara a própria forma material do mundo? Como é possível que uma forma seja material? Tudo que nós vemos tem toda a matéria que nós vemos tem uma forma, e essa forma por si mesma não nada tem de material. A forma é o elemento não material que enquadra a matéria e a torna acessível para nós. Se não tivesse forma, nós não pegaríamos nada. Mas desde partícula subatômica até o universo inteiro e as galáxias, tudo tem uma forma, meu Deus do céu. E como é que eu posso explicar essa forma pela matéria que a compõe, quando, na verdade, é a forma que torna a matéria inteligível? Então, quando você vai explicar a forma pela matéria, você está invertendo e exigindo o impossível. Tá certo? Então, quando você pega, por exemplo, a forma, no sentido que Aristóteles usa a palavra, não quer dizer só a forma visível, quer dizer fórmula. A fórmula é um ente matemático, abstrato. Como é que você vai explicar isso pela matéria, se é essa fórmula que explica a matéria? Qualquer substância que você pegue tem uma fórmula. O que é a fórmula? Né? Você fala, a fórmula da água, H2O, o que é isso? É uma proporção. Não é uma coisa. Não é uma matéria. Né? É a quantidade em que os elementos materiais entram ali compondo uma forma. Então, isso quer dizer o seguinte: o marxismo é muito melhor do que o formalismo acadêmico. E se nós não reconhecemos isso, nós nunca vamos entender nada. Né? Só que o marxismo também está fugindo. Se o formalismo acadêmico foge do problema de qual é a relação entre os nomes das ciências que você coloca e a estrutura do mundo, o formalismo acadêmico foge dessa questão e induz as pessoas ao erro monstruoso de acreditar que a estrutura do mundo corresponde à divisão de disciplinas acadêmicas, né? E induz ao erro horrível, mais horrível ainda, de pensar que o objeto definido por essas distinções existe objetivamente, quando ele só existe mentalmente. Ele existe no regulamento da faculdade e na organização das pesquisas. Está entendendo? Inclusive, por exemplo, os vários métodos das várias ciências, né? Onde que eles existem? Eles existem num mundo que é um só. Nós estamos todos dentro do mesmo universo. Acho que isso aí ninguém discute, tá certo? E esse universo não é definido pelas fórmulas de nenhuma das ciências em particular. E se você, ah, então é interdisciplina. Mas espera aí, a interdisciplina é uma ciência? Não, a interdisciplina é apenas um congresso científico que você faz entre pessoas que vêm com linguagens diferentes, tentando se entender umas às outras. Quer dizer, a interdisciplina também é uma fuga, né? Então, e o marxismo, ele, como dá esta impressão de totalidade organizada e unificada, ele tem um poder de persuasão infinitamente maior do que qualquer ciência acadêmica, né? Ele não tem, é claro, a exatidão e o rigor matemático das várias ciências acadêmicas, que o condenam por isso. Mas essa crítica é. Como a crítica que, por exemplo, os economistas, né, burgueses fazem do marxismo, é todo ele baseado em cálculos. Toda essa crítica é baseada em cálculos. Mostrando, então, que a economia marxista sempre dá errado, e sempre dá errado mesmo. Né? Isso quer dizer, quando você pega o Bamba Verka, o Ludwig von Mises, o Schumpeter, fazendo a crítica do marxismo, é arrasador. Porque eles sabem muito mais matemática do que qualquer economista marxista. O economista marxista, em geral, foge do problema matemático, tá certo? Porque você não consegue equacionar matematicamente a lógica dialética. Tentativas de matematizar a lógica dialética apareceram em congressos lógicos muito recentemente, depois de você já ter 150 anos de história do marxismo sem isso. Então, na verdade, o marxismo tirava a ciência econômica do seu departamento matemático e colocava no departamento histórico, ou seja, no departamento narrativo, não matemático. Né? Não deixa de ser uma coisa interessante. Mas isso expunha o marxismo à crítica dos economistas burgueses que faziam as contas e mostraram que aquilo tudo dava errado na prática, como de fato dava. Você vê, a economia soviética, hoje sabe-se que todas as estatísticas da economia soviética eram falsas. O que não é que eles falsificavam isso ou aquilo, não, o conjunto era falso. O que significa o seguinte: não tinha um único administrador, economista na União Soviética que soubesse o que estava se passando na economia soviética. Os primeiros que vieram a dar alguma contribuição para isso foram economistas burgueses, que foram lá estudar na economia soviética e dizer: olha, o que está acontecendo é mais ou menos isso, assim, assim, assim. Se não fosse isso, seria impossível. Mas esta crítica da economia burguesa ao marxismo não eliminava a crítica que o marxismo fazia da economia burguesa e de toda a ciência burguesa. Nós continuamos sempre com o mesmo problema. Quer dizer, por um lado, você tem uma série de divisões formais, por assim dizer, burocráticas ou regulamentares, né, que correspondem a objetos mentais. Quer dizer, corresponde a enfoques que o ser humano tem sobre a realidade, mas não corresponde exatamente à realidade. É uma fantasia construída sobre a realidade. Essa fantasia ecoa o quê? O kantismo. Porque, segundo Kant, nós não conhecemos a realidade em si mesma, nós só conhecemos os produtos da nossa mente. E o que dá validade às nossas ciências não é que corresponde a uma coisa objetiva, não, é que todos nós estamos vendo igual. Se, por exemplo, todos os geógrafos mapeiam um certo terreno de uma mesma maneira, então essa ciência está certa. Se corresponde ou não à objetividade, jamais saberemos. Então, toda a organização da nossa ciência e das nossas universidades é um reflexo do kantismo. E o kantismo é exatamente uma fuga da realidade. Então, aqueles que apelam para o marxismo têm razão de fazer isso, porque estão saindo do mero formalismo oco, saindo do total subjetivismo, para um confronto com a realidade viva. Nesse sentido, as contribuições do marxismo são absolutamente indispensáveis. E esses liberaizinhos que, né, só porque deixaram de ser petistas, se acham superior intelectualmente, são palhaços, evidentemente. Quer dizer, você não pode falar... Por exemplo, outro dia eu fiz a lista dos 5 livros principais escritos pela esquerda na segunda metade do século XX. Aqueles 5 livros são absolutamente indispensáveis a quem quer que queira entender o que quer que seja do que aconteceu no mundo nesse período. Um dos livros é este aqui. O Capitalismo Monopolista. Existe uma edição brasileira. Claro, tudo que os marxistas escreveram no mundo foi tudo traduzido no Brasil. Aí você não tem... É incrível, porque a bibliografia marxista no Brasil é riquíssima, tão rica quanto a francesa ou a alemã. Agora, em todo o resto, não tem. Só tem bibliografia marxista. Então, é claro que eu, quando comecei a estudar, a primeira coisa que caiu na minha mão é o que era o elemento que estava mais presente em todo lugar, que é o marxismo. Então, esse livro, por exemplo, Paul Baran, Capitalismo Monopolista, foi um deles. Mas um outro livro foi escrito pelo sociólogo americano Charles Wright Mills e chamava-se A Imaginação Sociológica. Este livro quase resolveu essa deficiência do marxismo. Por quê? Ele enfatizava no estudo da sociedade humana o papel da imaginação. Por exemplo, quando você vê aquilo que o Max Weber chamava de tipos ideais. Então você vai descrever, por exemplo, uma típica conduta. A conduta do administrador de empresas. Ele tem que inventar essa conduta. Mediante o quê? A criação de um personagem. Esse personagem não existia na realidade, mas ele correspondia esquematicamente a algo que todos os administradores de empresa tinham. Então o conjunto da sociologia do Weber era um conjunto de tipos ideais. Você tinha lá o tipo ideal, sei lá, do letrado chinês, o tipo ideal do estadista francês do século XVIII, o tipo ideal do empresário no século XIX e assim por diante. Nenhum desses tipos ideais existiu, eram todos entes de ficção, né? Mas compostos de maneira a corresponder necessariamente a traços que estavam presentes nos tipos reais. Nenhum tipo real corresponde exatamente àquilo, porque não existe o tipo real puro. Por exemplo, se você pega o empresário, muito bem, além do cara ser empresário, ele é um ser biológico. Ele tem um estado civil, não é isso? Ele tem alguma cultura, ele tem uma religião, ele tem várias outras coisas que não fazem parte do tipo ideal do empresário. Então, os tipos ideais são recortes. Eles não correspondem, não tem nenhum ser humano inteiro ali, né? Então, o ente real é composto da cruzamento de vários tipos ideais, e em si mesmo o tipo real é indescritível. Só o que é descritivo são os tipos ideais. E, vamos dizer, este salto quase impossível, tanto a construção do tipo ideal quanto o salto quase impossível do tipo ideal para o irreal são obra de imaginação, ficção. É? Vocês entendem por que vocês lerem muita ficção para estudar a sociedade humana? É muito mais importante que vocês lerem livro de sociologia ou de economia? O Max Weber sabia disso. E o Wright Mills sabia disso e escreveu um livro excelente sobre isto. Então, ele pega os sociólogos abstratistas e mostra que eles não estão falando de nada. Ele pega, por exemplo, o Talcott Parsons, que era o patrono da sociologia americana, e que era um ser todo formalista e aritmético, e mostra que o Parsons não está falando de coisa nenhuma. Toda a obra do Parsons são construções verbais. E, no fim, são também tipos ideais. Não é isso? Então, este é o livro do Wright Mills, eu recomendo para vocês. Sejam humildes, o cara é esquerdista. Tem toda a estupidez típica do esquerdista americano, mas o livro é valioso. Assim como esse livro aqui, que é de 1960 e pouco, tem coisa que parece a descrição da economia mundial de hoje. Ou seja, é claro que o sujeito é um gênio, porra. Agora, ele é um gênio numa coisa, não impede que ele seja um idiota em outra, evidentemente. Não é isso? Então, dá-me um cafezinho. Viu? Então, quando você começa a estudar o marxismo, eu sugiro que você comece exatamente pelos livros que eu comecei, porque eu dei muita sorte. Eu peguei esses dois livros e eles me deram a noção exata do que é o marxismo, como ciência da totalidade. Na verdade, o que eles chamam de totalidade não é totalidade de coisa nenhuma, é uma abstração também, é um recorte também. Mas é um recorte muito mais integrado e vivo do que o da ciência acadêmica. O marxista nunca fala de uma coisa sem ele lembrar que ela está ligada a milhões de outras. Portanto, ele nunca chega até aquela precisão matemática do cientista ocidental. Mas ele tem muito mais, ele dá muito mais a impressão de coisa viva, dá a impressão de realidade. Eu lembro que o cara que era genro do Marx, o Paul Lafargue, quando ele ouviu o Karl Marx explicar pela primeira vez o esquema da história segundo a luta de classe, ele disse, foi como se escamas tivessem caindo dos meus olhos. Ele viu que tudo que ele tinha estudado até então era só formalismo, mas Marx trazia coisa viva para ele. Mas, claro, passado um tempo você percebe que aquela coisa viva não é tão viva assim, faltou algo ali. Tudo que não... O problema do Karl Marx era que ele partia de princípios que já recortavam o conjunto da realidade para chegar aos resultados que ele queria. Na verdade, não é uma imensa trapaça. Quer dizer, ele não colocou o problema, ele tinha a solução antes do problema. Se você parar para pensar, Karl Marx tinha lá o materialismo dialético pronto quando ele tinha aqui 24, 25 anos. Não deu para examinar coisa nenhuma. Ele não vivenciou os problemas, gente. Quando você compara isso aí, por exemplo, com o Max Weber. Max Weber levanta a sua hipótese da relação entre a religião e a economia. E ele é verdade, ele escreve aquele primeiro livro, A Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, onde ele enuncia essa possibilidade. A tese está errada. Mas acontece o seguinte, depois ele foi estudar como as coisas aconteceram na religião chinesa, no hinduísmo, no judaísmo, em tudo quanto é religião do mundo, e morreu sem chegar a uma conclusão. Este é um cientista de verdade. Quando as pessoas dizem que esse negócio da ética do capitalismo é a teoria do Weber, falam, não, você está sendo muito injusto. Isso é um pedacinho da teoria do Weber. A verdadeira teoria do Weber nunca acabou de ser formulada. Weber é um homem que tem uma consciência científica muito séria. Do mesmo modo, quando você vai ver o Erich Weber, ele lança aquela hipótese da ordem e história. Quer dizer, que é uma sucessão de modelos da ordem que aparece ao longo da história aqui e ali. E ele tentou, então, formular isso várias vezes. A primeira vez foi na história das ideias políticas. Ele escreveu 8 volumes da história da política, de repente ele falou: peraí, mas não existem ideias políticas. Né? Então tem que começar tudo de novo. Então daí ele começa a Ordem e História e não termina. Isto é ciência, gente, porque ciência é um conhecimento interminado por definição. Nunca esqueçam isto. Né? Nenhuma pesquisa científica jamais acaba. Nenhuma, nunca. Nenhuma chega ao nível de certeza que idealmente a ciência desejaria. Nunca nenhuma chegou. Tudo é provisório. Tudo pode ser continuado, aperfeiçoado, mudado, destruído, refutado, sempre. E isso é o que Santo Tomás de Aquino diz, que a verdade é filha do tempo. Onde termina o tempo, nós não sabemos. Então, a ciência também não termina, né? E o que importa não é você chegar à conclusão definitiva, é você levar, fazer o conhecimento avançar até o máximo que é possível naquela sua geração. E vai sobrar, o número de pontos de interrogação que vai sobrar é muito maior do que tudo que você escreveu. E isso é normal que seja assim, porque nós não somos onipotentes. Né? Então, o nosso conhecimento nunca é perfeito. Né? E se o nosso conhecimento nunca é perfeito, e se a ciência é uma atividade que vive em permanente reexame, permanente autocrítica, então pergunto para você, o que você entende por autoridade da ciência? A única autoridade que eu reconheço na ciência é a autoridade de exigir esse rigor na continuidade das investigações. A autoridade da ciência não consiste em afirmar nada, mas consiste em manter as perguntas em ordem, para que a próxima geração possa continuar a investigação. E isso é a autoridade da ciência. A única autoridade que a ciência tem é esta. A ciência não tem autoridade para dizer que A é B, tal coisa é assim. Não tem. Nunca nenhum cientista conseguiu dizer isso, meu Deus do céu. Você diz, ah, mas nós temos aí a física do Newton. Meu Deus, você já viu quantas contestações teve a física do Newton desde então e continua tendo até hoje, né? Quer dizer que está errado? Não, é simplesmente ela é um elo de uma cadeia que não vai terminar, porra. É do Einstein, eu mostrei para vocês o livro, a mulher que dá a lista das contestações do Einstein, ela só vai até 1940, e é um livro inteiro só de título de livro, porra. É. Quer dizer, quantas contestações? Deve ter uns 20 mil trabalhos contestando o Einstein. Não dá para ler tudo isto, né? Então, isso quer dizer que a teoria do Einstein ela vai ficar sempre como uma dúvida. Claro que ela nos ajuda a nos orientar. Não, o simples fato de que toda a discussão girou em torno da teoria dele torna a teoria importante, é claro. Quer dizer, quando você pega assim, ah, aqui tem uma teoria que ninguém nem contestou. Fala, ninguém tem nem importância para essa porcaria. Né? Ou seja, a teoria do Einstein é um centro de discussão. Então, é um princípio organizador da inteligência humana, é lógico que é. Do mesmo modo, hoje eu estava vendo um debate entre historiadores franceses sobre a figura do general Pétain. Pétain foi o comandante das forças francesas na Primeira Guerra, teve vitórias brilhantes, salvou a França na Primeira Guerra. E depois, na Segunda Guerra, como o exército francês se ferrou logo na primeira semana, ele fez um armistício com os alemães e instaurou um governo provisório que era, teoricamente, aliado dos alemães. Mas, na verdade, ele não fez grandes concessões ao alemão, só fez um pouquinho. Então, tinha uma parte da França que era governada pelos alemães e outra parte por ele. O que chamava o governo de Vichy. Tirou o governo de Paris e passou para a cidade de Vichy. Então, mais tarde, né, os golistas, quando entra o general de Gaulle lá, né? O general de Gaulle comandou uma pequena força francesa junto com a força americana e inglesa e tal, e invadiu a França e tomou de volta. Mas não foi ele que ganhou a guerra, quem ganhou foram os americanos e os ingleses. Né? Quem salvou a França foram os americanos e os ingleses, não foi o de Gaulle. Ele simplesmente ajudou. Vamos dizer que para cada 1.000 soldados anglo-americanos, tinha lá 10 franceses. Né? E isso foi suficiente para que ele entrasse lá triunfante e virasse o dono do país. Hoje nós vemos a história do De Gaulle, nossa, ele passou mais tempo na vida dele lutando contra o general Pétain, contra os ingleses e contra os americanos do que contra os alemães. Né? Se você perguntar assim, Quantas batalhas o general de Gaulle comandou contra os alemães? Duas ou três. Ele estava o tempo todo disputando terreno com os seus virtuais concorrentes, ingleses, americanos e o general Petain, né? Marechal Petain. Então o Marechal Petain entrou para a história como um traidor. Veja, eu cresci ouvindo isso, que o general Petain traiu a França, papapá, uma coisa lamentável, porque era um herói. Não era mais a história que nem o Sérgio Moro. Era o herói, virou um merda. Né? E foi assim que eu ouvi a história do general Petain. Só que, decorrido todo esse tempo, a discussão recomeçou. E os caras já não têm mais certeza se o traidor era o Petain ou o de Gaulle. E estão discutindo isso agora na França. Estiver no ano 2020 e voltou um problema que é de 1940. A vida é assim, meu filho. Qual é a solução do problema? Eu não sei. Agora, no Brasil, todo charlatão, ele está cheio de certezas que ele chama de ciência. É tudo vigarice sempre, por definição. São pessoas que não têm ideia do que é ciência. E por isso mesmo usa a autoridade da ciência, viu? A ciência não tem nenhuma autoridade além da autoridade metodológica. A ciência não tem autoridade para dizer que nada é assim ou é assado. O que ela pode dizer é o seguinte: até o ponto atual das investigações, nós achamos que é tal coisa. Amanhã pode ser outra. Não é isso? Então, eu, por exemplo, esse negócio do Einstein, né? Eu também, como todo mundo, cresci sendo educado com Einstein, tinha descoberto o segredo da forma do universo. E um dia me caiu na mão o livro do físico americano Eugene Ives, outro gênio monstruoso. E ele disse: tudo isso aí está errado, o que estava certo é a física clássica do Newton. Daí eu comecei a procurar outras discussões a respeito e eu vi que o negócio não acabava mais. E a questão do evolucionismo, né? Décadas eu passei no seguinte situação: tudo que eu li a favor do evolucionismo eu concordava, e tudo que eu lia contra eu também concordava, porque eu não era capaz de contestar uma coisa nem a outra. Falei: bom, então vai ver que não sou só eu, né? Vai ver que ninguém tem certeza nesse negócio. Agora, quando a gente começa a observar essas discussões, a história dessas discussões é absolutamente fascinante. Isso é o que se chamou status questiones. Quer dizer, começou a discussão 2.000 anos atrás, onde é, veio vindo, chegou até este ponto. Isso chama-se status questiones, o estado da questão. Então, quando você tem consciência do estado da questão, você descobre que a ignorância humana é um negócio, é quase maior do que o universo. Quer dizer, o número de questões que nós não temos resposta. E daí um dia me cai numa edição francesa de Aristóteles, em 40 e tantos volumes, me cai um volume que chama Questões. Abri o livro e começo a ver. Não tinha uma afirmação, só tinha pergunta. E isso? E aquilo? E aquilo outro? E aquilo outro? O Aristóteles foi anotando as coisas que ele não sabia, que ele gostaria de saber. Compus um livro com isso. Aristóteles, que foi o mais inteligente do Ocidente, depois de Platão. Eu acho ele mais inteligente que Platão. Né? Platão, às vezes, é inspirado, né? Um poeta. Né? Mas o Aristóteles era realmente o filósofo, como o chamava Santo Tomás de Aquino. E ele faz essa lista de coisas que ele não sabe. Você conhece alguém que já fez isso? O pessoal gosta de escavar do que sabe. Então, veja, foi daí que eu criei o meu conceito do mapa da ignorância como um elemento fundamental da educação humana. Qualquer coisa que você, qualquer assunto que você estude, você tem que ter plena consciência de pelo menos alguma coisa que faltaria você saber para entender aquilo que você já sabe. Se você não tem isto, você não entende nada daquilo que você sabe, portanto, você não sabe nada. Se você não sabe o limite de um conhecimento que você tem, você não tem esse conhecimento. Ter o conhecimento é viver numa fronteira indecisa entre o conhecimento e a ignorância. Quando você vive total na ignorância, não sente nada, não sente o problema, né? Quer dizer, o ignorante está tranquilo, ele nem colocou o problema. Quando você estuda um pouquinho, você acha que sabe. Daí você ficou mais burro do que antes. E quando você estuda mais ainda, daí você entende que viver nessa fronteira, isso é o conhecimento humano. Não existe outro. Está entendendo? Desde que começou esse curso, eu quero passar essa mentalidade para vocês. E eu quero que vocês entendam o seguinte. Você conhece algo não quando você está tranquilo. Porque os escolásticos definiam o conhecimento assim: você coloca uma questão, daí, quando você encontra a solução, a inteligência repousa, ela entra no estado de repouso. Né? Isto é um ideal, não é, isso não acontece. Isto é o ideal do conhecimento: chegar ao repouso, resolvi o problema, acabou. Quando que isso acontece? Nunca. Né? Então nós continuamos indo na direção do repouso. Mas estamos constantemente nos esforçando de novo. Está entendendo? Isso aí é mais ou menos que nem o sujeito fazer a barba. Não é isso? Ele já fez, mas ele vai precisar fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ou fazer cocô, mesma coisa. Já fez cocô? Já fiz. Não precisa fazer nunca mais. Não é, a vida não é assim. Entendeu? Comer. Já comeu? Comi. Quando você comeu? 20 anos atrás. Está bom assim? Não, não está. Então, conhecimento é a mesma coisa. E você ter um certo domínio dinâmico deste processo, desta tensão entre o conhecimento e a ignorância, isto é o conhecimento, isto é a vida do conhecimento. E você saber equacionar o problema, equacionar a sua dúvida. Isto é muito mais importante do que você ter a resposta final, porque a resposta final a gente nunca tem. Então, assim, você responde: qual é exatamente o problema? Não é isso? Olha, eu nunca vi ninguém no Brasil ser treinado para isto. Equacionar um problema. As pessoas simplesmente não sabem fazer isso. Mesmo porque elas dão tanta importância à ciência que elas estudaram na universidade, que elas não são capazes de encarar nada de um ponto de vista externo dessa ciência. E quanto mais incerta é essa ciência, quanto mais cheia de dúvida, mais ele tem essa falsa impressão de autoridade. Por exemplo, os caras que estudam direito. Né? O que que é o direito? Uma coleção de opiniões apenas. Não é isso? Por exemplo, quando um congresso baixa uma lei, houve uma opinião que se tornou majoritária naquele momento. Não é isso? Daí, o juiz confronta aquela lei com uns fatos que advogado das duas partes trouxeram para ele, ele dá uma sentença. Que é a sentença? É uma opinião que ele tem. Então, a cultura, tal cultura jurídica, né? O cara, para ser juiz, ele tem que ter, juiz do Supremo Federal, ele tem que provar notório saber jurídico. O que que é o notório saber jurídico? Um monte de opiniões que ele tem na cabeça. Eu, quando era moleque, tinha 14, 15 anos, eu trabalhava de office boy. Um advogado, doutor Antônio Ventura de Nascimento, era um negão enorme, um homem muito simpático. E ele tinha uma biblioteca jurídica enorme. Eu ficava lá, lendo os comentários do Pontes de Miranda. Lia, lia, lia, lia, lia. Falei, tudo inconclusivo, é tudo opinião, opinião, opinião, opinião. Pô, o cara tem que ter uma memória de opiniões fantástica, mas como é tudo opinião, significa que no fundo ele não sabe nada. Ele só acha. Saber achar de uma maneira engenhosa. Nisso consiste o saber jurídico, né? Mas justamente nessa área, que é das mais incertas, as pessoas têm mais ar de autoridade. Por quê? Porque a única coisa que elas têm é o ar de autoridade, não tem mais nada. Você está entendendo? Quer dizer, um cara que é físico, ele pode ser muito mais humilde do que um jurista, porque alguma coisinha ele sabe. Se você ler os livros do Richard Feynman, que foi prêmio Nobel de Física, né? Está cheio de ideias interessantes ali. Né? Ele sabe muita coisa. E ele sabe equacionar os problemas. E ele ensina a você como é que faz isso. O jurista não pode fazer isso. Né? É por isso que eu só reconheço que um jurista é um homem culto quando ele sabe outras coisas que não são o direito. Então, acho que não sei, acho que foi o Francesco Carnelutti que disse aquele negócio, que o jurista, que é só jurista, não é nem jurista, é apenas uma pobre coisa. Não lembro de eu li isso, mas é muito citado no meio jurídico. E é verdade isso. Então, quando você vê aí esses tipo Celso de Mello, né, e esses outros, esse ar de autoridade, é por causa disso. Há uma incerteza dentro desse cara total. Né? Ele não sabe nada, ele não tem certeza de nada. Né? Só que ele não pode reconhecer isso, ele tem que mostrar que ele é o gostosão. São todos assim, gente. Né? Então, toma um pouquinho aí. E também você não pode esquecer que eu sou filho de um advogado, quer dizer, eu cresci acompanhando meu pai nos cartórios, né? Conversando com os juízes, essa coisa toda. E eu e meu irmão perguntaram assim: escuta, mas no fim das coisas, o pai faz o quê? A gente via tudo isso, falando: o que que ele está fazendo, pô? E nós nunca chegamos a uma resposta. Então, essa experiência me marcou muito, né? E o meu pai tinha muita consciência do elemento farsesco do mundo jurídico. Né? Tanto que ele dizia o seguinte: às vezes o juiz é parcial em favor do réu, às vezes parcial em favor da vítima, mas ele é sempre parcial em favor dele mesmo. Isso é infalível. Né? E várias outras coisas, né? Que me estou falando que raramente um juiz lê um processo. Mas claro, vocês já leram um processo, gente? Pô, eu tenho um processo no qual eu era o réu. Você conseguia ter algum interesse lendo aquilo? Era um negócio de milhares de páginas, de besteira. Né? No fim, fui absolvido, nem sei por quê. Então, em geral, quer dizer, esse mundo acadêmico, outro dia eu vi o diretor da revista Lancet, revista médica de maior prestígio no mundo. Eu fui editor da revista médica, você imagina assim, o respeito, quase veneração que eu tinha pela Lancet, qualquer dúvida que a gente tinha, vamos ver na Lancet. Né? Trabalhei nisso 8 anos. Outro dia o diretor da Lancet disse: 80% dos trabalhos médicos são vigaristas. O que que você quer? É? E são vigaristas mesmo. Como é que nós vamos nos orientar no meio desta barafunda, nesse mar de confusões? A orientação que você tem que obter é a seguinte: aprender a formular o problema. Não buscar logo uma solução. Aprenda a formular um problema. E formular um problema, o que é? É dialetizar. É você articular as várias possibilidades. Não é somente você opor duas hipóteses contrárias. Não, você tem que articular uma com a outra. Saber como que uma depende da outra. Porque há algo em comum entre as várias ideias opostas, sempre tem. E quando você encontra o terreno comum, você modifica a formulação da coisa. Isso é por isso que Aristóteles ensinava começar por coletar as opiniões dos sábios a respeito do problema. Porque essas opiniões dos sábios são divergentes. Se fossem todos iguais, para que você precisaria colecionar, meu Deus do céu? Hã? Então, colecionar as opiniões dos sábios é ter um material para você articular a questão. E daí você já fica sabendo algo mais, além que eles não sabiam. Porque eles sabem o que cada um sabia e você sabe o conjunto. Então você já está numa posição melhor. Então, veja o número de opiniões que surgiram esta semana sobre esta reunião do Bolsonaro com os seus ministros. Eu não vou nem dar a minha opinião. Eu achei maravilhoso. O que eu achei mais bonito foi a Damares prometendo prender governadores e prefeitos, que eu acho que todos eles deviam estar da cadeia. Eu acho mais ainda, eu sou favorável à pena de morte. Por que que eu sou favorável à pena de morte? E qual é o mais grave dos crimes? Não é o homicídio? Então, se não existe a pena de morte, isso significa que nenhuma penalidade imposta ao criminoso será tão grave quanto o mal que ele fez à sua vítima. Então, neste caso, o crime sempre estará em vantagem perante a lei. A lei sempre está em desvantagem, porque ela não pode fazer para o criminoso um mal tão grave quanto ele fez para a sua vítima. Então, eu acho assim, que a existência da pena de morte é essencial para a mera existência de justiça. Mas nós estamos numa época onde as pessoas não entendem sequer que justiça é senso das proporções. Se você pega aí um advogado e fala, quais são os princípios do direito? O cara não sabe o que é o princípio do direito. É? E um deles é este, dar a cada um o que é dele. Não o que não é dele, não o que é do outro. Isso quer dizer, não é só o bem material. Né? Por exemplo, se o sujeito trabalhou 20 dias e você prometeu pagar tanto por dia, é isso que ele tem que pagar para ele. Não precisa pagar mais nem menos, você não pode pagar o que é do outro. Mas não é só nesse sentido. É tratar cada um conforme é devido. Né? Inclusive, dar a cada um o prêmio ou o castigo que pertence a ele. É? O que é um código penal? É um conjunto de proporções entre os delitos e as penas, meu Deus do céu. Quantas pessoas eu não conheço que são contra o senso das proporções? Quantas vezes vocês já ouviram falar, pastor protestante, chegar para o padre católico não pode falar isso, ele está proibido de falar isso, porque isso é heresia. Pastor protestante, cada um fala o que dá na cabeça, então tem uns que falam a coisa certa, outros falam a coisa errada. E tem uns que dizem, não tem isso de pecadinho e pecadão, todo pecado é igual. Qual é? Experimenta passar a mão na bunda dele para ver se ele continua achando isso. Né? Então, quer dizer, está negando o senso das proporções, portanto, está negando a existência da justiça neste mundo e no mundo divino, porque o primeiro mandamento o que é? Amar a Deus acima de todas as coisas. Peraí, o que é isso? Quanto que você deve amar a Deus? Existe um número, uma quantidade definida? Não, existe um mais. Portanto, é uma proporção. Este é um juízo, uma afirmação de tipo proporcional. Você tem que amar a Deus mais do que você ama isto, mais do que ama aquilo. Quantos? Não sei. A quantidade está em aberta, mas ela tem que ser superior a outras quantidades. O que é isso aí? É uma proporção, meu Deus do céu. Quer dizer, se não tem o senso da proporção, não tem primeiro mandamento, nem segundo, nem terceiro, nem não tem nada. Tem só um idiota falando para você que você devia calar a boca dele, tá entendendo? Então, se você for estudar marxismo, eu sugiro que comecem por esses dois livros, este e o manual de marxismo-leninismo do Otto Kuzinen. Você pode não discordar, não concordar com nenhuma palavra, mas você vai ver o senso de unidade que existe no marxismo. E não se esqueça, esse senso de unidade é falso porque não é unidade. A matéria não é a unidade do mundo. Não pode ser. É impossível. Se fosse a matéria e não a forma, você não poderia saber nada a respeito do que quer que seja. Está entendendo? Inclusive, vamos dizer, muito bem, então, a estrutura do marxismo é material? Pronto, acabou. Então, ele tem uma certa vantagem sobre o saber acadêmico formal, né? Mas ele troca um erro por outro que talvez seja pior. Existe algum senso de unidade, totalidade que você possa falar? Que existe uma espécie de uma enciclopédia do conhecimento que relaciona tudo com tudo? Não existe. É? Só existe sob a forma de um ideal. Não é isso? O Edmund Husserl dizia ideal teleológico. Teleológico vem de telos. Telos é finalidade. Uma finalidade da qual nós visamos e nunca alcançamos. Você não pode perder este desejo de totalidade, este desejo de unidade. Então, por isso que eu defini a filosofia como unidade do conhecimento, não unidade da consciência, e vice-versa. É? Porque se for só unidade da consciência, então basta o kantiano, o negócio kantiano. Aí, tá. O mundo subjetivo está organizado, não dá para organizar mais nada, então tá bom. Não adianta, porque você sabe que para além dele existe um mundo objetivo, né, que você não domina e dentro do qual você está. Né? Então, para ser fiel à realidade do mundo, Você tem que entender que ela é uma unidade transcendente. Ela te transcende permanentemente. E que você tem que viver atrás dela e que nisso consiste exatamente o conhecimento. Deu para entender? Então é só isso aí. Daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Ou não, não vou responder pergunta hoje. Ou vou. Responda ou não responda. Quem manda aqui é a Oxane. Ela falou uma ou duas. Tá bom, daqui a pouco nós voltamos com uma ou duas. Então vamos lá. Aqui, Nelson Filho pergunta: o senhor tem indicação sobre livros de história da Rússia para nós estudarmos os erros da Rússia? Olha, o livro mais clássico de história da Rússia é do um autor chamado Vernadsky, o nome é Paul, não sei o que é Vernadsky, é um russo emigrado nos Estados Unidos, mas hoje existem as obras indispensáveis de um autor chamado Orlando Figes, Figes. Se você quer conhecer a Rússia, leia tudo que o Figes escreveu. Além disso, bom, é claro que você vai ter que ler a literatura russa, não tem como escapar. Mas você vai ter que ler o Dostoiévski inteiro, né? Dostoiévski, Tolstói, a de literatura russa não acaba mais, né? Então, existe uma coleçãozinha britânica de literatura russa. A coleção é maravilhosa. Esqueci o nome da editora agora. Deixa eu ver, eu vou lembrar. No caminho eu vou lembrar. Marcos Herkenhoff. Existe algum antídoto atualmente para o marxismo impregnado nas universidades brasileiras? Não, é questão de antídoto. É questão de você. Não adianta você brigar com o marxismo, não adianta você se opor a ele. Você tem que engoli-lo e passar além dele. Porque muito do que está ali é verdade. Só que, veja bem, o marxismo é imenso, mas ele é uma verdade pequena, se você parar para pensar, né? Então, você tem que. Você escapa dessa jaula comendo-a, né? Como acontece também, sei lá, com as obras do René Guénon. Não adianta você brigar. Esse pessoal de mentalidade doutrinária, eles pensam assim: ah, aqui está o certo, ali está errado, né? E você sai então com vara de marmelo na mão. Ah, isso aqui é herético, isso aqui é gnóstico, né? Esse é ginóstico. E assim por diante. Meu Deus, isso é uma estupidez, porra. Se você sabe mais do que o autor que você está lendo, explica, vai além dele, pronto, acabou. Não tem problema. Nada do que você vai ler vai te fazer mal. Vai fazer mal você estudar Karl Marx? Claro que não. Não é isso? Agora. Vai fazer mal se você ler só o Karl Marx, né? Eu sempre sugiro que quando você está lendo o autor, concorde com ele, até onde você puder. Chega uma hora que não dá para concordar mais, por quê? Porque ele começa, ele encontra os seus limites. Não é isso? Então, por exemplo, Karl Marx coloca certas questões e vai lá resolvendo, mas de repente você vê que ele esqueceu coisas fundamentais no assunto que ele está estudando. Então, eu observei isso em umas aulas atrás, quando ele nota que os proletários são realmente a classe revolucionária, mas eles precisam ser guiados pelos intelectuais. Fala, peraí, como é que a força mais ativa tem que ser guiada por outra força? Né? E aí? A forma domina a matéria, quer dizer, o cara que tem o esquema geral domina aquele que é apenas um componente interno. Então, é a revolução, é dos proletários ou é dos intelectuais? Né? Você levanta essa pergunta e daí você procura, você vê que Karl Marx não resolveu. Quando os caras resolvem no sentido oposto. Né? O próprio Antonio Gramsci. Antonio Gramsci confessa, a revolução é dos intelectuais. Né? O próprio Lênin faz isso. Né? E quando chega lá no Ernesto Laclau, então, o negócio é pior ainda. Né? Então você vê que ele menciona o assunto, mas ele não problematizou, quer dizer, ele não percebeu que isso é um problema fundamental da teoria dele. Mas, na verdade, este é o problema fundamental. Porque qual é a classe revolucionária? É disso que ele está falando? Então, você, sem precisar ficar discutindo com o cara ou negando o que ele está dizendo, você foi além e pronto, acabou. Daniel Dalmas Borges. Se a bibliografia marxista no Brasil é tão rica e vasta, por que razão não existem grandes contribuições de marxistas brasileiros aos estudos marxismo modernos? Porque não há grandes marxistas brasileiros. São todos uns idiotas, quase todos, né? Hoje mesmo eu fiz uma menção, né, de José Paulo Neto, é o autor marxista mais culto que tem no Brasil atualmente. Antigamente tinha mais caras cultos, que não quer dizer que não fossem burros. Mas, por exemplo, o Carlos Nelson Coutinho sabia um bocado de coisa de marxismo, mas sempre foi burro, né? O Leandro Conder, então, nem se fala. Quer dizer, o cara leu, leu, leu, leu, mas de repente você dá um problema simples para ele, ele não sabe nem, não sabe equacionar o problema. Né? O Caio Prado Júnior, então, né? Ele foi um bom historiador do Brasil colonial, mas um historiador de um negócio limitado, né? Quer dizer, ele não vai te dar um panorama da sociedade colonial. Ele vai pegar uma coisinha que ele sabe. Então, são espíritos pequenos, gente, né? Em geral, quem se interessa muito pelo marxismo, é espírito pequeno. Daí, agora vamos juntar essa pergunta com a próxima. Elvis de Souza Lima. Por que no livro A Vida Intelectual, o autor, que é o padre Antonin Saint-Ange, sugere o tomismo como o quadro ideal do saber? Eu não sei se o tomismo é o quadro ideal do saber. Eu sei o seguinte, eu sei que ele é muito melhor do que o marxismo, mas assim, infinitamente melhor do que o marxismo. Primeiro, ele está aberto para o infinito e para o incognoscível, coisa que o marxismo não está. Não há nada que o marxismo diga, isso eu sou incapaz de saber. Tudo que é misterioso, ele deixa para lá, não se fala mais disso. E, na verdade, ele proíbe investigar essas coisas. A questão do sentido da vida, a questão do fim do mundo, a questão da vida após a morte, tudo isso ele. Ah, isso não são problemas, isso aí esqueça para lá. Como? Este é que é o problema. Hã? Proibição de perguntar aqui. É proibição de perguntar, que fala o Erich Wegener. Então, o tomismo está aberto, na verdade, ele é uma abertura para todas essas coisas. Por quê? O tomismo não encerra tudo em si mesmo. Hã? Ele abrange tudo que dá para abranger. E se abre para uma revelação que o transcende infinitamente. E na qual ele pode continuar se inspirando de novo e de novo e de novo, infinitamente. Então, o tomismo é infinito. É. Se há outros quadros dessa amplitude, não sei. Eu não conheço o suficiente, por exemplo, a filosofia hindu para dizer isso, né? Nem a filosofia judaica. Não, tenho vários quadros, mas. Dos que nós conhecemos assim, mais imediatamente, o tomismo é o mais aberto, é o maior. Né? Eu acho que foi o Sartre que uma vez disse isso, só existem duas filosofias no mundo, o marxismo e o tomismo. Não sei se foi ele ou Etienne Sauvy, um dos dois falou. Né? E não está errado isso aí, porque todas as outras filosofias são pedacinhos desses, sobretudo pedacinhos do tomismo. Né? Mas não veio com esse tomismo assim, que tem. A fórmula tomismo, o tomismo do Carlos Nogueira não vem com isso para cima de mim. Porque aquilo não é tomismo, mas nem cagando, gente. Aquilo lá é caricatura do tomismo. Quer dizer, ele quer assim, aqui tem a resposta final do Santo Tomás, acabou. Né? E se fosse a resposta final, né, Santo Tomás deixaria de ser cristão, porque ele seria tomista. Se ele é cristão, então ele está aberto para coisas que transcendem infinitamente o tomismo, porque isto é ser o tomista. Vinícius Cardoso Servo. Perfis de personalidade internacional são mais próximos da realidade do que os tipos de ideias sociológicas? Sem sombra de dúvida. Por quê? O personalidade literário tem um elemento que é a verossimilhança. Você precisa acreditar na história enquanto você está lendo ou assistindo a peça de teatro ou vendo o filme. Se você não acredita, a coisa perde a graça. É por isso que eu nunca me interessei muito por esse negócio de ficção científica, nem história de fantasma, né? Se aquela coisa não pode acontecer, por que eu vou me preocupar com isso? E se eu não vou me preocupar, como é que eu vou me emocionar com a história? Não é isso? Então, você pode, se você usa o fantasma como símbolo, ainda pode ser. Né? Mas você está lidando, aí você não está lidando com personagens, mas sim com ideias. Né? Ideias vestidas de personagens. Não é tão sério quanto você pôr um personagem de carne e osso que sofre, que chora, né? E tem problemas com você, etc, etc. A pobreza literária brasileira atual causa a incapacidade de compreensão da própria realidade, por esse motivo, por nos basearmos em tipos sociológicos. Mas sem sombra de dúvida, esse pessoal só pensa em tipos sociológicos. Né? Agora, a nossa literatura, antes disso, ela já era pobre. Porque você vê, tem aquele negócio dos modos literários de que falava Aristóteles, e o Northrop Frye explica, né? No livro Anatomia da Crítica, que é um dos grandes livros de teoria literária do mundo, que é o negócio dos modos narrativos. O modo depende do poder do personagem. Então, no primeiro, o personagem é um deus, ele é onipotente, está lendo o Evangelho, né? A Bíblia é a história de Deus. Então, o personagem é onipotente. Segundo, o personagem não é onipotente, ele não é um deus, mas ele é diretamente assistido por forças divinas. Então, como por exemplo, sei lá, Hércules, ele é um semideus, quase um deus, né? Terceiro, ele não é um deus nem um semideus, mas ele é uma pessoa notável pelo seu caráter, pela sua coragem, pelo seu saber, etc, etc, etc. Por exemplo, as obras de Shakespeare já são assim, né? Quarto, ele é uma pessoa como nós. Como, por exemplo, se você pega o Roman de Tolstói, Anna Karenina, né? Nem o homem é um tipo muito notável, nem ela, são pessoas comuns, não é isso? E quinto, o personagem é um imbecil, é um incapaz. Como, por exemplo, né, você vê no processo do Kafka, o coitado do Joseph K. não entende coisa nenhuma do que está se passando, ele só leva porrada e não sabe de onde vem. Não é isso? Ou você vê, quando o Orson Welles fez o filme, ele passou o Joseph K. para o nível superior. O Joseph K. tenta entender o que está acontecendo e ele enfrenta a situação. Não é isso? O do Kafka não, só leva a porrada. Então, na nossa literatura, predominam os personagens, ou eles são pessoas normais ou são idiotas. Você não tem heróis, não tem um personagem heróico. Hã? Para não dizer que não tem nenhum, você vê, ali no Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, você tem o famoso Capitão Rodrigo Terra Cambará. Ele é um herói, pelo menos no sentido militar da coisa. Né? E no João Guimarães Rosa, Auro e Vez de Augusto Matraga, né? O Matraga, ele é um bandido e tal, mas ele se torna um herói na cena final. Não é isso? E isto é tudo, não tem mais nada. Né? Então, isso quer dizer que a concepção brasileira do ser humano é uma concepção depreciativa, miserável, se você pensar bem. Não é isso? E você tem, por exemplo, coisa, se você pega o personagem dois personagens que são interessantes. O Conselheiro Aires, no Machado de Assis, e o Gonzaga de Sá, no Leão Barreto. Os dois são homens superiores, mas que não fazem nada, eles só ficam fora da sociedade, observando. Acumulam conhecimento, mas eles não agem. Eles não são heróis, não chegam a ser sábios também, são quase sábios. E, quer dizer, não vai passar disso. Então, isso aí não é um bom prenúncio para nós. Né? Esqueci, o pessoal, e muitas vezes quando nós. É por isso que nossas cerimônias cívicas, etc., tem sempre um lado um pouco grotesco. Porque os personagens que nós celebramos ali não existem na nossa literatura, não existem na nossa imaginação. Eles só existem oficialmente. Você pega lá o Duque de Caxias, né? Patrono do nosso exército, o Barão do Rio Branco, etc, etc. Bom, são personagens notáveis, sem dúvida, mas eles não estão impregnados na nossa imaginação. Eles só existem nos documentos oficiais. Então, se Você pode até respeitá-las da boca para fora, mas você não os ama. Você ama mais, sei lá, um cantor de rock do que um herói nacional. Então, isso significa assim, a literatura não explorou, brasileira não explorou o heroísmo. Então, não criou personagens heróicos que o pessoal possa amar, nem heróicos, nem santos. Não é isso? Tem tanto personagem santo na história do Brasil, se vocês, né, procurar direitinho, né? Tem o próprio padre José de Anchieta, tem a gente descendo o cacete no José de Anchieta. Né? Até isso faz, né? Você não pode descobrir um santo, já vê um cara falar mal. Né? Tinha o padre Róis, tinha a escrava Anastácia, né? Pô, qual é? Né? Então está faltando uma dimensão ascendente, uma dimensão que eleve as pessoas, né? E isto eu acho que essa é culpa dos escritores, eles não fazem isso porque não querem, né? Então é isso, gente. Até a semana que vem, né? Muito obrigado e agradecemos aí à ministra Damares pelo seu discurso e ao presidente, né? Pelos seus discursos notáveis. Só que também o general Heleno falou coisas boas, mas a gente tem que passar das palavras às ações. Tem que prender essa história da Damares, esse cara contaminando propositadamente tribos de índios para aumentar o número de vítimas na contagem do corona. Meu Deus do céu, isso aí é pena de morte. Eu acho que isso é pena de morte, porque isso é crime contra a humanidade. Isso é que nem os nazistas faziam. Tem que, né? O cara, é a mesma coisa que você descobrir um cara autor de crime de guerra nazista. Tem que matar, porra. Né? Então é isso. Até semana que vem, muito obrigado.